sexta mais estranha da minha vida. Já passei da noite, eu nem toquei bebida. Eu mudei de celular, pro passado não me achar. A balada, tirei meu nome da lista. Eu me achei sem procurar, viciei só de pensar. No coração pendurei uma plaquinha que dizia: quem pegou, pegou, pegou, não pega mais. Quem beijou, beijou, beijou, não beija mais. Tem um amor de balada virando o amor da minha vida, quem diria? Quem pegou, pegou, pegou, não pega mais. Quem beijou, beijou, beijou, não beija mais. Tem um amor de balada virando o amor da minha vida, quem diria? Eu beijaria a mesma boca todo dia. Tá gostoso, mamãe? Celeste Carvalho ao vivo. Bora, Anastácio Carvalho, papai. Eu mudei de celular, pro passado não me achar. A balada, tirei meu nome da lista. Desejei só de provar, o coração pendurei uma plaquinha que dizia: quem pegou, pegou, pegou, não pega mais. Quem